Meu Porto, Porto, Porto triunfante, meu Porto, Porto, Porto vencerás. Meu Porto caminhando sempre avante, vitória após vitória seguirás. Meu Porto, Porto, Porto minha glória, meu Porto és nosso crer, nossa razão. Com toda a voz cantemos a vitória, campeão, campeão, campeão. Em cada coração uma bandeira, e a esperança de vencer por companheira. Meu Porto, meu amor, serás sempre o maior, serás nossa alegria a vida inteira. Meu Porto, Porto, Porto triunfante, meu Porto, Porto, Porto vencerá. Meu Porto caminhando sempre avante, vitória após vitória seguirá. Meu Porto, Porto, Porto minha glória, meu Porto é nosso crer, nossa razão. Com toda a voz cantemos a vitória, campeão, campeão, campeão. Meu Porto tens o nome da cidade, tu és um campeão, mas de verdade. Meu Porto nobre e franco, tem sangue azul e branco. Meu Porto, meu amor, minha vaidade. Meu Porto, Porto, Porto triunfante, meu Porto, Porto, Porto vencerá. Meu Porto caminhando sempre.